ZYK 718, Rádio Cruzeiro, 720 kHz. Uma emissora da rede de emissoras do Vale Limitada. Cruzeiro, Vale do Paraíba, São Paulo.